tema da palestra de hoje são algumas palavras aqui bem interessantes, né? Comprometimento, a primeira delas, né? O que que é comprometimento? Vamos pensar um pouquinho. Nós gostamos que as outras pessoas, quando nos dizem algo, assumam com aquilo que estão dizendo. Né? Pode me ajudar? Não tem problema. Então vem a tal hora. Eu estou precisando. Nós ficamos esperando. Nós gostamos que as pessoas venham ou não? O que nós esperamos? Né? Então, se eu espero isto, eu espero um comprometimento. É um exemplo simples, né? Mas há tantos outros comprometimentos. Comprometimentos de a gente ser sempre sincero, ser verdadeiro. Comprometimento da gente trabalhar, se nós entendemos as leis da vida, né? Sempre fazendo o melhor, sempre buscando o melhor resultado, a qualidade, a eficiência. Não é isso? Por que que nós gostamos que haja isso? Porque nós estamos inseridos na lei da vida, né? Comprometimento é lei da vida. Nós, muitas vezes, quando as pessoas nos perguntam, olha, perdi um emprego, não tenho dificuldade de encontrar outro emprego, o que eu posso fazer para conseguir? Muitas vezes as pessoas esperam, né, que a gente tenha alguma coisa maravilhosa para resolver o problema, quando na verdade a gente pergunta, como você se comportava no emprego em que você estava? Em outras palavras, seria, você era comprometido com o trabalho? Procurava chegar no horário? Era disciplinado? Fazia o melhor? Valorizava aquilo que tinha? Né? O que fazia? Porque daí vem o resultado do próximo emprego. Por que isso? Porque a vida é no sentido como uma lei que age comprometimento, exige de nós um comprometimento. Nas relações, sejam afetivas, né? Quem não espera um comprometimento, né, do namorado, da namorada, do marido, da mulher? Quem não espera dos filhos? Se você procura, você que é pai, mãe, né? Dar roupa, comida, escola, quem não espera que o filho estude, que o filho cuide da roupa, que o filho valorize a comida que tem? Quem não espera? Então tudo isso faz parte da vida, né? E nós, inseridos no programa da evolução, temos que ser comprometidos. O exemplo do trabalho, né, é um dos exemplos, mas haveriam outros tantos exemplos. Agora, quando é que nós vamos ser realmente comprometidos? Com certeza, quando entendemos a lei da vida, quando nos espiritualizamos, quando já sofremos reveses, né, que fazem com que a gente diga, tenho que mudar. Desta forma, como estou agindo, começo uma coisa e não termino, não fico comprometido com ela, nunca vou chegar a lugar nenhum. Me dizia uma mãe, né, que ela tinha por norma, educou dois filhos, né, e uma das regras básicas que ela estabeleceu dentro da casa dela é, se você começou uma coisa, termine. Então, às vezes, ela tinha algumas condições até para ajudar os seus filhos a estudar inglês, curso de violão, essas coisas assim, né? Quando meus filhos pediam uma coisa assim, tudo bem, mas você vai até o fim? Ou vai parar? Não, tudo bem, né? Então, sabia que os filhos às vezes pediam para dar uma fugidinha, depois queriam parar. E, infelizmente, não dá mais para parar. Até o final do ano, você vai. Porque pediu, recebeu, se compromete. Agora, isto acontece com a segunda nossa palavra que nós vamos ver agora, né? Que é a disciplina. Comprometimento e disciplina precisam andar juntos. Disciplina é uma coisa difícil. Disciplina da gente ter que levantar no horário certo quando chegar atrasado no emprego. Disciplina da gente ter que ajudar o filho porque é pai, porque é mãe. Disciplina da gente ter que organizar a casa. Disciplina da gente precisar, inclusive, se comprometer com as outras pessoas. E uma das coisas, talvez, que mais estejam carentes, duas das coisas que mais hajam carência na sociedade de hoje, são essas coisas, comprometimento e disciplina, que os pais não estão mais transmitindo isso às crianças, aos adolescentes. Parece porque a gente viveu uma época em que as coisas eram muito difíceis e os pais não tinham muita coisa para nos oferecer, então foi uma caminhada um pouco transtornada, difícil, né? Agora os filhos querem repassar tudo do bom e do melhor dos filhos, né? Às vezes não é tanta condição financeira, que ninguém também tem isso, mas deixam, e as próprias leis, né, estão hoje aí abonando tantas coisas dos menores. Né? E não há comprometimento sequer com aquelas pequenas tarefas que a criança, o adolescente, tem que aprender a fazer desde cedo em casa. Porque aí ele vai valorizar, ele vai se valorizar. E isso que é mais importante. Quando a gente recebe tudo de graça, vamos dizer assim, é uma forma de dizer, né? A gente não valoriza as coisas necessárias da vida. Se você nunca soube do esforço de conquistar, né? Primeiro você não vai se ver sem valor nenhum. E segundo, né? Você não sabe o sacrifício que é conquistar isso. E isto é disciplina. Para nós avançarmos espiritualmente, nós estamos aqui numa casa espírita, né, estudando de coisas espirituais, também há que haver um comprometimento e uma disciplina em relação ao nosso dia a dia. No nosso trabalho, né, na nossa sociedade, na família, onde a gente vive. Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa. E não é fácil. O comprometimento e a disciplina. Comprometer-se com aquilo que a gente fala sempre, nós que estamos agora aqui falando, é bem complicado. E tem muita gente que não vem para cá falar para o público. Porque, muitas vezes, tem medo do comprometimento e na disciplina. Porque a gente pode ser cobrado aí na rua por aquilo que a gente fala aqui. Os pais, muitas vezes, não transmitem comprometimento e disciplina para os filhos, porque hoje os filhos não ficam mais quietinhos como nós ficávamos, e questionam. Ah, você diz que eu tenho que fazer isso e olha o que você faz. Não é verdade? Então até os próprios pais têm medo de se comprometer com os filhos e passar a disciplina, né? Porque podem ser cobrados. E ainda bem, né? Eu já penso que quanto mais os outros nos cobram, mais nos ajudam a gente se comprometer e se disciplinar. Claro que a gente não vai conseguir fazer o suficiente, né? Mas nos ajuda. Aliás, nós só andamos a puxão de orelha, não é verdade? Por entendimentos, a gente não muda muito. Nós mudamos mais por puxões de orelha, não é verdade? Trabalhando com comprometimento e com disciplina, chegamos aos hábitos. Quando chegamos aos hábitos, está perfeito. Se os hábitos são bons, né? Se os hábitos são virtuosos. Então é uma cadeia bem interessante no nosso tema de hoje. A gente trabalhar o comprometimento em tudo, né? No nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa questão, Deus, a vida em nós. Procurar a disciplina para regrar-se, né? Porque se nós falarmos em questões espirituais, eu entendo que não devo odiar, não devo levar mágoa. Quero que minha vida ande bem, então me comprometo a não ter isso. Me exige uma disciplina, porque vão aparecer aqueles que vão me magoar, que vão me dar motivo para a raiva, mas aí eu não posso ter. E tenho que exercitar isso, né? E isto é disciplina. Quando eu aprendi, chego ao hábito de, diante de uma ofensa, diante de um motivo de estar com raiva, com ódio, já não me preocupo mais. O meu caso, né, é o meu entendimento de que no final da corrida, no final da encarnação, vamos dizer assim, né, o meu caso é só entre eu e Deus. Os outros, se me provocaram, se me chatearam, se me magoaram, eles responderão no final da corrida, eles e Deus. Então, se a gente tiver essa consciência, né, que no final da história mesmo é eu e Deus, não vamos jogar jamais a responsabilidade nos outros. Ah, mas se eu tivesse uma família melhor, bah, seria muito mais fácil. Na verdade, né? Mas também não aprenderia tanto. Se meu filho não fosse tão rebelde, seria uma maravilha lá em casa. Verdade. Agora ele é rebelde por algum motivo, e há que se aprender também com isso. Então, no final da história, quem se compromete, na verdade, consigo mesmo e com a vida, jamais também coloca a felicidade, o bem-estar, na mão dos outros. Se os outros fossem assim, eu estaria melhor. Se os outros fossem assim, eu seria feliz. Se os outros fossem assim, se você disser só uma hipótese de que a sua felicidade e o seu bem-estar depende do outro, você está fadado ao sofrimento. Não tenha dúvida nenhuma. Hoje, amanhã, aqui de um ano, aqui de 10, aqui de 50, não sei. Mas está fadado ao sofrimento. Porque os outros, né, não vão ser aquilo que você imagina. E às vezes, eu recebi uma mensagem bem interessante nesse sentido, né? Às vezes nós queremos mudar os outros, né? Então a mensagem diz assim: aprendi, a partir de hoje não vou mais querer mudar os outros. Até a gente entende que o nosso contrabalanço de opiniões, olha, eu acho que isso está errado ali, assim, assado, mas eu tenho direito de viver como eles querem ser, né? Como eles querem viver. Se eu mudar o outro, pode ser que eu não vá mais gostar do outro, porque eu gosto desse como ele é, embora ele tenha aquelas coisas que eu gostaria de mudar. Então, se eu não vou mudar o outro, porque eu não posso deixar de gostar dele, vou mudar a mim. Na verdade, no final das histórias, é eu vou entender o outro, né? E ele, embora eu possa dizer que acho que isso está errado e aquilo está errado, ele terá o direito de viver, claro, desde que ele não interfira também dentro dos meus limites, né? Porque os limites do outro é onde começam os meus direitos, né? Então, assim que funciona. Então, um tema bem interessante hoje para a gente fazer uma análise bem geral, né, de como anda a nossa vida. Se não anda bem, qual o meu comprometimento? Qual a minha disciplina? E aonde já estão conquistados os hábitos? Porque se houverem hábitos positivos, com certeza, pelo menos nesses setores da vida, ela anda bem. Continuar. Muito.